4.3 – Integração com modelos de linguagem. Após explorarmos a geração de planilhas e relatórios financeiros, vamos agora desbravar o mundo da criação de propostas de negócio e pitches com o auxílio da IA generativa de texto. Preparem-se para dominar as ferramentas e técnicas que permitem gerar apresentações impactantes e personalizadas, capazes de conquistar clientes e investidores. A criação de propostas de negócio e apresentações eficazes é essencial para conquistar novos clientes, investidores ou parceiros. Com o uso da IA, esse processo se torna mais ágil e eficiente, permitindo a estruturação automática de documentos claros e persuasivos, adaptados a diferentes públicos e objetivos. Nesta sessão, exploraremos como a IA pode auxiliar na geração desses materiais, transformando informações brutas em textos e slides relevantes. Por meio de exemplos práticos e exercícios, você aprenderá a criar propostas detalhadas e apresentações visuais que fortalecem sua comunicação profissional. 4.3. O que são propostas de negócio e pitches/apresentações? Propostas de negócio e pitches são ferramentas de comunicação utilizadas para apresentar ideias, produtos ou serviços a potenciais clientes ou investidores. Esses documentos e apresentações devem ser precisos e alinhados ao público-alvo. A IA oferece suporte para organizar informações de maneira estruturada, redigir e até mesmo criar slides visuais, reduzindo o tempo necessário para essas tarefas e permitindo foco na estratégia e no conteúdo. 4.3. O que são propostas de negócio e pitches/apresentações? Propostas de negócio e pitches são ferramentas de comunicação utilizadas para apresentar ideias, produtos ou serviços a potenciais clientes ou investidores. Esses documentos e apresentações devem ser precisos e alinhados ao público-alvo. A IA oferece suporte para organizar informações de maneira estruturada, redigir e até mesmo criar slides visuais, reduzindo o tempo necessário para essas tarefas e permitindo foco na estratégia e no conteúdo. 4.3.2. Aplicações práticas da inteligência artificial na geração de propostas e pitches. A IA facilita a criação de propostas de negócio e de apresentações, ao automatizar tarefas como estruturação de conteúdos, redação e design visual. Por meio de prompts neoelaborados, a IA transforma dados e ideias em materiais precisos, objetivos e impactantes, adaptados às necessidades de diferentes públicos.